entrei em uma grife. Quando eu vi a chinela, chinela tão linda, chinela querida, sei que vai fazer. Seja bem-vindo a mais um episódio do Melhor Podcast do Brasil. Eu sou o Easy Nobre. Tá cortando aqui o áudio, tá cortando o áudio. Ih, caralho, caiu foda, cortou fudido. Cara bonito, cara bonito. Voltou agora. O cara gritou tanto que derrubou o site. Derrubou. Mas foda, cortou tudo, só ouviu seja mesmo, aí foi sumir. Obrigado, vamos ver como é que ficou na gravação. Qualquer coisa, o Easy Nobre do futuro conserta aí. Valeu, Easy Nobre. Caralho, voltando pra arrumar a gravação já agora. E aí, pessoal, eu sou o Easy do Futuro. Eu tava em 1995, agora há pouco, tentando impedir a invasão zumbi que vai acontecer no ano seguinte. E, aliás, se tudo der certo, você não vai nem entender o que eu tô falando. E filho da puta, me chama pra consertar podcast, caralho! Tem mais o que fazer, pô! Vai tomar no cu! Uma abertura. E aí, eu juro, eu tô te chamando de juro, eu tô ficando louco hoje. Eu tô louco hoje. Eu tô ainda... Por que isso? Por que você tá louco? O que te apetece? O que aconteceu, né, Evandro? A gente tava comentando sobre isso em off aqui antes de começar a gravação, cara. Eu fui agendado no meu trabalho. O ser humano, ele faz decisões erradas na vida. O que você fez isso na sua vida recentemente? Mas aí que tá, essa decisão não foi eu que tive, foi a pessoa lá que faz a agenda do trabalho. Porque eu fui agendado, tem um pessoal aí de férias, tem um pessoal... em licença maternidade, né? Então as coisas lá no escritório estão tão movimentadas de certa forma, que eu fui agendado para trabalhar 8 dias consecutivos. Olha aí, 8 horas por dia, essas 64 horas. A semana de trabalho, né? A semana útil deveria ser 40 horas. É, aqui no Brasil são 44, a turma chia foda. Caralho, a minha vai ser. Eu vou chegar aos seus 44 e aí eu vou trabalhar ainda 20 horas em cima disso. E eu vou ganhar o extra, né? Sim, lógico. É pra isso que você tá se fudendo, né? É pra isso que eu tô me fudendo, né? Mas, cara, a gente tava falando, o que inventou o dia da semana, o cara tinha... Eu acho que primeiro eles devem ter tentado... Ele foi trabalhando. Ele foi trabalhando e falou, mano, um dia eu aguento, dois eu aguento, três... Aí quatro... No quinto dia o cara tá no limite, mano. Não, e cara, vamos combinar que seja aí no Canadá, nos Estados Unidos ou aqui no nosso querido Brasil, sexta-feira só pra cumprir tabela, né, mano? Na maioria dos trabalhos. Sexta-feira... O cara vai no modo avião... Modo automático. Todo mundo tem no seu trabalho aquelas situações que requerem assim, puta, isso aqui eu vou ter que... Peraí, como é que eu resolvo isso aqui? Né? Enquanto na sexta-feira, esses momentos, você fala... É eterno. Não, o cara fala, semana que vem eu vejo isso daí, se foda. É, não, foda-se. É igual dezembro, mas quando chega dezembro, nunca você consegue resolver nada. Sempre o cara deixa pro ano que vem, não, a gente vê depois, não sei o quê. Dia 1 de dezembro o cara já tá nessa vibe já. Sexta, se chega 9 horas, dá pra você dar um gás e trabalhar direito até uma hora, vai, que seja, na hora do almoço, pelo menos. Mas, cara, o psicológico do ser humano é foda, velho. Você sabe que é sexta-feira, sua cabeça já entra no modo sexta-feira, tá ligado? Não, pois é, você não tá mais nem pra nada. Quando acontece muito no meu trabalho, como eu tava falando, a situação em que tem um problema que tem que ser resolvido. E a minha disponibilidade, a minha força de vontade de resolver esse problema varia entre, caralho, você tá aqui e eu vou compreender toda a logística por trás da empresa pra fazer uma decisão que eu acho que nem o presidente teria tanto know-how quanto eu vou ter agora. Eu vou entrar com fundo nisso aqui e vou resolver esse problema. Até o... Abre a gaveta, dobra, joga, coloca o negócio por cima e o cara que vai chegar na segunda-feira que vai se preocupar com isso. Se vira aí, malandro. O cara da segunda de manhã. O Easy do futuro, o na real. O Easy do futuro, pode crer. O verdadeiro Easy do futuro. Mas que filho de uma puta! Mas Easy, uma parada que a gente tava falando em off também. Eu já cometi a loucura, uma vez eu tava coordenando um trabalho em shopping, trabalho de Natal em shopping. Não, vida. Quem trabalha em shopping, abraço pros amigos que trabalham em shopping, o pessoal sabe que recentemente eu trabalhei em shopping também o ano passado. E cara, esses são os verdadeiros heróis brasileiros, hein, mano? Porque tem muito trabalho que a pessoa se fode muito, mas cara, quem trabalha em shopping, o cara meio que abdica da vida dele por um período em prol do trabalho, velho. E muitas vezes... comércio em geral, sabe? Trabalho que tem que trabalhar final de semana e tudo mais. E na maioria das vezes nem é reconhecido por isso. Aí nesse trabalho que eu coordenei em shopping, que era um projeto de Natal, eu trabalhei, malandro, 20... Sabe o que falando? Um detalhe rapidinho aqui sobre essa galera, nossa galera, nossos brothers que trabalham com comércio. Todo mundo acha que já trabalhou, né? A gente não valoriza o papel que o cara exerce. Mas, foda, experimenta você ir pra um... pra um shopping. E você tá indo... Qualquer lugar que você queira ir, pra um comércio. Sábado à noite, porra. E aí ele tá fechado. Fechou mais cedo por algum motivo. Faz falta pra caralho. Caralho, isso desestrutura todo o seu planejamento, sim, tá ligado? Sim. Já aconteceu várias vezes comigo ir num local, e aí tá fechado, então você vai num sei lá, em qualquer tipo de loja e tem um cara no caixa, e você fica 40 horas na fila. É foda, e cara, a pessoa trabalha enquanto todo mundo tá se divertindo, né, mano? Pois é, você só percebe a falta dessa galera quando eles não estão lá, mano. Então, aí eu trabalhei 29 dias seguidos. Porque como você eu tava... Te juro. Não, e aí depois você pensa... Não, eu fui gênio porque eu era meio que coordenador da galera. Tinha 12 pessoas envolvidas. Aí eu tinha que montar a escala de folga. Então eu era tipo... Ah, foda-se, o dia que der eu folgo, né? Eu precisava fazer o negócio começar a andar primeiro. Porque a maioria não tinha nem trabalhado com isso, tá ligado? O cara fechou e falou... Gente, vamos aí, vamos pegar e vamos fazer. Então eu tinha que estruturar como que ia ser o negócio, como que a galera ia atender e tudo mais. Então, cara, eu como era meio que coordenador, eu era a última prioridade pra tirar folga. Eu só podia tirar folga depois que todo mundo já estivesse trabalhando direitinho. Aí eu nunca colocava o meu nome na parada de folgar. Aí o dia que... Primeiro que shopping, cara, quando você tá nessa loucura, tanto faz se é sábado ou se é segunda. Você tá vivendo outra vida ali dentro do shopping, sabe? Não existe. A semana convencional... É. Tá vivendo calendário? Não existe. É tudo igual. Aí o dia que eu folguei, o 30º dia que eu tava lá, que eu saí pra ir pra casa dos meus pais e tal, e ir embora de novo, porque inclusive eu tava morando perto do shopping nessa época, porque o shopping era muito longe de onde eu morava. Aí eu, tipo, não sabia o que fazer. Eu falei, caralho, o que que eu faço aqui? Como é ter vida normal, sabe? Ver, sair da caverna, ver o sol e tudo mais. Então, cara, realmente, tem gente que vem contar, tipo, sei lá, o cara trabalha na Petrobras, tá ligado? Aí o cara fala, porra, o cara mora aqui em São Paulo e ele vai pro Rio ficar 3 meses longe da família, só pensando no trabalho. Cara, isso é fodido demais, isso é louco. Tem que ganhar dinheiro, tá ligado? Porque igual a gente falou, o cara abdica da vida dele pra, em prol do trabalho. Não, é complicado, mano. Se eu sobreviver esses 8 dias seguidos de trabalho, eu vou estar... Tá... Nossa, cara, mano, como você falou, mano, eu tô no quarto dia, né? Já tá pedindo arrego. Meu biológico já tá se preparando pro que seria o fim de semana. Na verdade, não, hoje é quinta, não é isso? É, a gente tá gravando na quinta. Sim. Né? Meu biológico já tá se... Pra mim... Pro amanhã meu corpo, é sexta, tudo é festa. É, amanhã não, sexta... Porra, tô... E na época que eu trabalhava no Shopping, tem esse meme no Twitter, né, de todo mundo, uhul, sexta-feira, vamos beber, é nóis. Aí o Liam me dava uma raiva, mano. Que eu falava, filha da puta, amanhã... Você não pode se... É. Você não se identifica, né? Você não participa dessa alegria que é a chegada na sexta-feira. Porque o sábado você tem que estar lá no mesmo horário, fazendo a mesma coisa, atendendo a galera, sendo simpático, com um sorriso no rosto, caralho. É foda, mano. Valorize. Dê em caixinha pra galera, tá ligado? Agradeça, porque, mano, o cara tá ali tentando te vender, às vezes, as coisas empurrando, não é porque ele é cuzão, tá ligado? É porque é o único jeito de ele ganhar dinheiro. Então, se você tiver um bom atendimento, mano, valorize essa galera, porque é foda. O cara tá, igual a gente falou, o cara tá trabalhando enquanto você tá se divertindo. Grande abraço pros nossos brothers que trabalham. Pô, pessoal de cinema, sabe, que atende. Isso que eu ia falar. Caixa, chama, pô, é foda. Eu não sei qual o termo, eu não sei se tem um termo geral que cobre tudo isso em português, porque eu não conheço. Mas aqui eles chamam isso de service industry, a indústria de serviço. O pessoal que trabalha com loja, né, com que cinema. Que atende, né, efetivamente. Atendimento, exatamente, o pessoal do atendimento. É isso aí. Não, tem que falar. Cara, caixa de supermercado, sabe? Já arrumei umas tretas no supermercado por ver gente maltratando caixa. Não aguento. Não, cara, mano, eu acho que como é que se diz? A maior medida, a melhor métrica pra você ver a índole de uma pessoa é como ela trata essa galera. Sim, total. Esses dias eu tratei com uma véia. A véia, fila da puta, as ideias. Vou contar rapidamente, Gui, pra gente começar. Tava numa fila e a véia da fila do lado. Aí ela pegou uma porra de um queijo lá. E aí tava sem etiqueta. Aí qual é o procedimento da mina do caixa? Chamar o responsável pelo setor de frios e latrocínios e falar, meu filho, cadê o preço dessa porra aqui? Aí a menina foi chamar o malandro pra ver o preço, né? A véia já começou a esculachar. É supermercado de bosta. Eu não posso esperar por causa de um erro de vocês. E não sei. E tipo, mano. Caralho, isso é a menina... Não, é, gente, filho da puta, tá ligado? Mano, sabe o que eu acho? Eu acho que é porque tem um fator de que o brasileiro, em geral, ele já tá acostumado aos negócios, aos comércios, ao estabelecimento em geral, passar a mão na bunda dele. Então o cara já tá super defensivo. É, pode ser. Mas, cara, é errado, mano. Já explode. Não, é erradíssimo, mano. Aí ela mandou aqui, eu não aguentei. Ela mandou assim, por isso que você vai ser caixa o resto da sua vida. Mano, nessa hora o Power Rangers da vida real apareceu. Pulei lá do outro lado. Falei, minha senhora, é o seguinte, você respeita a menina que ela tá trabalhando aí de boa, vá tomar no olho do seu cu. E aí a população só fica esperando alguém tomar a frente, tá ligado? Aí todo mundo aí vai. Todo mundo, é isso mesmo, a menina tá certa, ela não tem culpa, blá, blá, blá, blá. Aí tua mulher fala, mas é isso mesmo, tá se alguém fala... Mano, aí eu sou essa pessoa que sempre fala, porque eu não consigo... Qualquer um, cara, se eu ver que nego tá destratando alguém, eu não consigo ficar quieto, eu sei que não tem nada a ver comigo... Não. Que provavelmente eu vou arrumar estresse desnecessário, mas, mano, me sobe o sangue de um jeito. Uma vez tinha um cara querendo cortar a fila, ó, bonitão. Aí a menina, senhor, tem a fila. Não, que não sei o quê, que não sei. Senhor, tem a fila. Aí ele mandou também. É, por isso que vai trabalhar no mercado o resto da vida. Aí, mano. Ah, caralho. Quase que eu só não pulei no, dando você soco já, tá ligado? Sub-zero brasileiro, porque eu não podia. Mas dá vontade, mano, você é louco. Tem gente que é escuta mesmo. Mas, Evandrinho. Sim. Vamos pras notícias. Roqueiro na igreja, toca tão alto, ninguém pode aguentar. A mocidade no embalo, muito quente. Se você não for bem crente, dá vontade de dançar. A mocidade no embalo, muito quente. Se você não for bem. Evandro, nosso Brasil, nosso país querido, acabou de passou passar pelo que? Festa da claro. Democracia, clássica. Boa, vendo aquele monte de santinho que filho da puta espalha pela cidade. Que é proibido, inteira. Né? É muito foda isso, né, mano? Cara, proibido, aham, tá bom, vai ver a folha, você não vê o asfalto, você vê o mar branco. É foda. A primeira coisa que eu notei aqui, porque quando eu cheguei aqui teve uma eleição logo em seguida, né? E aqui não tem isso de santinho, você manja, né? Caralho. A única coisa que rola é, você pode botar cartaz no seu jardim. Tô ligado. Nos Estados Unidos também tem esse cartaz. Garden. Aqui, ó. Lawn sign. Esse aqui, ó. Election. Peraí, election. Vou botar aqui pra catar uma imagem boa aqui. Isso aqui, bem isso aqui, ó. Tem imagem aqui do... Não, isso aí é foda que é do Trump. Aí vão falar que a gente tá apoiando o Trump. É, você tem a do Trump no seu jardim que eu tô ligado. aqui, ó. O link no post. A do Trump e a do Bolsonaro. Só tá aqui Trump Bolsonaro. cadê aqui a imagem? Vou jogar logo a imagem aqui dentro do post. Lawn sign. Então, aqui só rola isso aí que você tá vendo no post. Entra lá no post hbd.com. Bem mais civilizado, né, mano? É bem mais civilizado. É uma plaquinha só com o nome do candidato. Não tem nem foto pra você ver aí. Não, e é foda. Mas aqui no Brasil isso não funcionaria nem fudendo. Primeiro que ninguém tem jardim bonitinho assim. E pode sei lá, crer. Se o cara bota no portão. Dilma, é nóis? No outro dia você tá ligado o que acontece, né? Pode crer, mano. O pessoal daqui não é muito de boa. Passaram merda nos muros da casa do sujeito. Sim. Então, o que acontece, né? A gente teve as eleições, né? Aquela confusão política, como sempre, que rola nas redes sociais. Mas, além disso, tivemos uma série de notícias que mostram que o Brasil realmente... O povo clamou por um MPB especial. O pessoal pediu por um MPB, a gente teve um especial MPB de Pokémon, já deixa eu catar os números aqui que eu nem sei. Ó, teve Olimpíadas também. A gente já teve aqui no melhor podcast do Brasil um especial Pokémon, que foi o episódio 13. Teve o episódio logo em seguida, foi também um episódio especial, foi o de Olimpíadas. E agora a gente tá com o episódio especial de eleições brasileiras, que o pessoal pediu muito. Eleições 2016, boa. Provavelmente teremos eleições 2018, toda vez que tiver eleição vai ter episódio especial. Vai ter loucura, porque olha só, pra você ter noção, olha o que aconteceu na Bahia, Evandro. Bahia, esse glorioso povo baiano. Grande abraço pro João. Pessoal do Axé, pra Ivete Sangalo. Pra Ivete Sangalo. Pra Aline Rosa. Quem mais que é da Bahia? Carlinhos Brown, porra. Carlinhos Brown. Caetano Veloso, tem bastante. Olha essa. Vereador eleito é preso com quase 300 quilos caralho. De drogas, diz a polícia na Bahia. 300... Mano, se o cara fosse autuado com um baseado, já seria assim. O cara foi preso com o equivalente a um Jurandir de drogas. Caralho, vereador eleito é preso com quase um Jurandir de drogas, diz a polícia na Bahia. Pô, a gente fala do cara como se nós fôssemos os modelos. Só modelo. Só a capa da Menos Health aqui na porra desse programa. Mas, mano, assim que é bom. É falar do cara que não tá aqui pra se defender, cara. Pode crer. Fala do cara que não tá aqui pra se defender. Quase. Olha só. 1.2 JN. Vereador eleito com quase metade do 99 vidas de drogas. Isso pra você, rapaz. Pode de gordo. Deixa eu ver, acho que dá, hein, mano. Criador de conteúdo na internet agora, hein? Vou fazer uma pesquisa aí pra descobrir por quê, um estudo. Olha essa. Caso ocorreu em Ubaitaba, sul do estado, na tarde de segunda-feira. O homem foi o segundo mais votado da cidade. E olha que cidade. Que país, né, mano? 571 votos. Mano, você tá ligado que se eu votasse no Brasil, eu conseguia me eleger. Eu achei curioso essa quantidade de votos também, mano. Não é muito, tá ligado? 571 votos, mano. Eu acho que eu diria mais. Eu elegeria os dois só com o ouvinte do MPB, mano. Na moral, mano, olha só. Isso na próxima eleição. Cara, olha só. A gente vai ver uma cidadezinha lixo do Acre, pequena pra caralho, tá ligado? Ô, rapaz, você tá ouvindo nossos ouvintes do Acre, caralho. Não, cidade pequena, quis dizer, comparado com as cidades maiores. E aí mas aí é foda que a galera teria que mudar, mano, pra lá, pra votar lá. Mano, deixa eu ver aqui, ó. A gente tem, no momento, cadê? Vamos aqui abrir o nosso padrinho. Que voto não é nada, mano. / o melhor podcast do Brasil. A gente tem exatamente 162 padrinhos e madrinhas. Olha aí. Né? Isso são as pessoas que estão contribuindo com o nosso trabalho. Que muito obrigado a todos vocês, a propósito. Né? Então, se esse cara conseguiu se eleger com 500 pessoas conheciam o cara, você tem 162 pessoas que nos conhecem e contribuem com a gente tem que extrapolar daí que a gente teria pelo menos 10 vezes isso em votos, cada um de nós, mano. Sim. Olha aí a foto que eu te mandei no Skype. Deixa eu ver aqui. Que filho da puta. Por isso que tava quietinho aí. Vai. Link no post pra galera. Filho da puta. Vereador Messias Aguiar, PMDB. Olha, já viu o que vai dar isso aí, né? Messias, vou ficar lá. Se fosse do PT, vocês não falavam. PMDB foi preso com quase um Jurandir de droga. Não, de 300 quilos de drogas. O vereador Messias Aguiar, PMDB, recém-eleito no município de Ubaitaba. Peraí, as eleições foram o quê? Foram no domingo, não é isso? Foi. Dia 2. Ou seja, o cara esperou um dia pra ser preso. Não, ele tava na festa, né, mano? Ele foi eleito. Foi lá, falou, tá explicado. Tá tudo no meu nome agora. Já pega... pega a nota dessas drogas aí que eu vou botar na prefeitura, essa porra. Cara, quem pagou foi a galera lá da Bahia. De acordo com a PM... cadê? Opa, nem terminei. Foi preso com quase 300 quilos de droga em fazenda localizada na zona rural da cidade na tarde da segunda-feira, ou seja, no dia seguinte das eleições. O cara esperou um dia. As informações são da Polícia Militar. De acordo com a PM, a prisão ocorreu por volta das 15 horas após uma denúncia anônima. Anônima? Anônima você sabe que foi o cara que tava concorrendo com ele, né? Certamente foi alguém que de repente não gostou tanto do nosso amigo Messias Aguiar. Com o vereador, a polícia informa que encontrou 270 quilos de maconha. É foda, porque se o cara é usuário, ele consegue umas penas, uma situação menos... né? O quadro menor, não é isso? Não dá pra ele falar aqui. Não, depende, acho que maconha tem uma ele quantidade que o cara... Ele construir nem... uma parede de maconha. Não tem como você falar que essa pessoa usa o próprio, mano. 270 2 quilos de cocaína. Caralho, 2 quilos de cocaína. Nossa, mano. Uma cara... balança de precisão... sacos plásticos pra embalar a droga, ou seja, né? Dá pra entender bem não o tá, que... É. Não tava brincando em serviço, praticamente um outro white. Era, o cara era, ele é um microempresário. Sim. Conforme a PM, durante a abordagem policial, Messias Aguiar negou que a fazenda fosse dele, mas confessou a posse das drogas. O vereador foi levado para a delegacia regional de Ilhéus, a 65... Olha aí, eu já fui pra Ilhéus, hein, rapaz, belíssimas praias. Ilhéus, onde está à disposição da justiça. Que isso é um eufemismo pra tá ali... Se fodeu. Foi jogado na... Se bem que, mano, filho da puta foi eleito, o cara deve ter contato pra caralho, é capaz desse cara sair de boinha ainda, hein? Será? Porra, política é foda, maluco. Você não achou o Tropa de Elite? O cara... O cara dá duas, três ligações, ele foda-se o que ele fez, ele só tá na rua. O cara é só vereador, né? Ele não é, sei lá, um senador. Não sei, mano. De repente ele conhece o prefeito, conhece alguém. É, porque tem isso também, né? Interior de cidade do Nordeste, tem aquela... contexto do coronelismo ainda é muito real isso aí, né? Então, de repente, mesmo o cara só sendo vereador, ele já tem, né? Sei lá. Olha lá. Messias Aguiar foi o segundo mais votado de Baitaba, com 571 votos. Em entrevista ao G1, o juiz eleitoral Glaucio Klippel explicou... Caralho, tá muito errado essa... Olha, como sempre o G1, né? Ah, beleza. Não, você já começa... O outro parágrafo ali, conforme a PM... Durante a abordagem policial. What the fuck esse conforme a PM, mano? Não, mas aí tá certo, eu acho. Conforme a PM, durante a abordagem policial, Messias Aguiar negou que a fazenda fosse dele. Aí tá certo, mas o problema é o seguinte. Mas tá bagunçado, tá ligado? Você tem que fazer uma... Não, mas aí tá certo, pô. Isso é um aposto só, eu acho. Esse aqui tá errado porque é o seguinte. Ele falou, em entrevista ao G1, o juiz eleitoral Glaucio Klippel, explicou que a lei... você não pode separar o sujeito do predicado com vírgula. Então deveria ser. Pasquale não é possível, vai. Ô, pessoal do G1, pelo amor de Deus. Se eu que sou um analfabeto funcional, tô corrigindo a sua ortografia, a sua gramática, tá feio o negócio. Aí o juiz aí, senhor doutor, explicou que a lei diz que no dia da posse, 1º de janeiro de 2017, Se o candidato eleito... Caralho, tá errado. Olha, não, peraí. Explicou, tá tudo errado. Combina bem, né? A gente é um bando de analfabeto do caralho sem cultura e os caras escrevem tudo errado, tá certinho. O juiz lá, o doutor, explicou que a lei diz que se no dia da posse, em 1º de janeiro de 2017, o candidato eleito estiver preso, quem assume é o suplente, até que o caso dele seja resolvido na justiça. Segundo ele, se o vereador for absolvido no julgamento, ele pode assumir o cargo. Esse negócio de suplente é uma parada escrota pra cacete, né, mano? Porque o suplente... É errado, né? Vice, já é assim. Pelo menos o vice, você sabe quem é o cara. Você vê a cara dele, o nome dele tá na... Qual é o nome no bilhete da votação? Esqueci. Na urna, caralho. Não tem bilhete. Não, mas... não. Tem um nome pra isso. Porra, tem um nome pra isso, cara. Qual que é o nome disso? Caralho, papel agora não timbrado. Não, pera aí, deixa eu pensar aqui. Puta que pariu, eu não lembro, pera aí. Na chapa! Ah, é, pode crer. A chapa, o nome tanto dele... Tanto que na propaganda fala, né? Chapa, PM, P2B, PDB, blá, blá, blá. Um monte de bagulho rapidinho. Pelo menos o vice de alguma posição, você sabe quem é o cara, o nome tá lá, né, na urna, quando você coloca a fotinha, você pode procurar quem é o cara, quais são as propostas. Geralmente alguém que tem alguma experiência no serviço público, que é a política e tal. Mas é o suplente, mano. Ninguém sabe quem é, mano. Sim. E ele bota quem ele quiser, né? Suplente, se não me falha a memória, é o cara só coloca lá quando ele se inscreve, né, pra como candidato, não é isso? É um nome lá que ninguém sabe quem é, pode ser qualquer pessoa. Até onde eu sei. Eu não sei se tem estipulações de que não pode ser esse ou aquele, não pode ser, digamos, um familiar, alguma coisa assim. Mas até onde eu sei, suplente pode ser qualquer pessoa, mano. Corrija-nos nos comentários se estivermos errados. Mas é bizarro. Sim, porque você pode pegar um cara que é muito popular na cidade. Isso e aí falar. Ele vai ser eleito, aí você põe um José qualquer de suplente e fala, opa, é nóis. Já ele sai fora. Não foi isso que o como é o nome do filho da puta? Pablo Escobar fez, cara. Não tem o nome dele aqui, isso que é pior, né? Como é que é? Messias Aguiar, pô, tem aqui, ó. Não, Messias Aguiar é o cara que foi eleito, mas suplente ninguém sabe. Sim, pode crer. Então é isso, né? Rola essas coisas. O cara se elege, porque ele é popular, alguém compra o cara pela popularidade, se elege, e aí sai fora porque tá doente, tem que cuidar da família, seja lá o que for. E aí entra o maluco. Não, e é o suplente que vai entrar de qualquer jeito, né? Que eles falam aí na notícia, dia 1º de janeiro do ano que vem é o dia da posse. Se ele tiver preso, o suplente assume. Se ele não tiver preso, ele assume. Cara, pode... Mano, anota esse nome aí, amigos ouvintes. E dê uma pesquisada na época, eu tenho certeza que não vai dar nada e esse cara vai assumir. Será, mano? Mano, Brasil, o cara vai ligar, porra. O cara tinha 300 quilos de droga, que ele vai ter... ele vai ter mais uns 500 guardados, molha o dinheiro, molha a mão da turma. Fala, gente, quero ser vereador, me ajuda a te ajudar. Quem quer rir tem que fazer rir. Agora imagina a cara dos nossos amigos Gil Baitar pra descobrir que elegeram um Walter White pra... O segundo mais votado, mano. Eu tô com medo do que o primeiro não fez, então. Cara, agora vamos ver os comentários aqui, né? Tem quantos? 530 comentários. Caralho, Teorema MPB. 5 comentários, vamos ver aqui. Tem o cara aqui, o primeiro, ó. Primeiro, o mais recente, Paulo Jeremias. Parabéns à polícia. Maconha é droga, sim. Maconha é entorpecente. Maconha é narcótico, sim. Jovem, não se iluda, não compre. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. O cara manda ler a Bíblia, mano. Muito deslocado, tá ligado? Do nada. Ele tem 292 likes. Tem muita gente concorda com ele. E ele tá respondendo a todos, pelo que eu tô vendo. Porque ele respondeu ainda hoje já. Não, hoje não. 19 horas atrás. Mas isso ele postou tem 2 dias. Ele achou que fazer da vida, ir pra igreja e responder comentário. Pode crer. Aí vamos ver aqui, ó. 5 comentários. Vamos ver aqui. Tem o do Paulo Jeremias, né? Que é pastor evangélico, eu acho. O Luiz, sem sobrenome. Só falou, o povo votou consciente, com certeza. Tem aqui, ó, o Alan Braga. Ele fala assim, olha o tipo de vereador que o povo cara, tem capacidade. Alan Braga. Parece Paulo Lavado. Não. Alan Bic. Caralho, Alan Bic. Imagina se o nome dele fosse Alan... Alan Bic. Espaço Bic. Olha o tipo de vereador que esse povo tem a capacidade Alan de eleger. Bic. É uma sacanagem. O povo pede combate à criminalidade, mas elege um traficante. Sabe o que eu acho? É legal você ler esses comentários imaginando aquela galera no bar, tá ligado? Sim, tipo, sim. O cara fala qualquer coisa só pra mostrar que ele tá certo. Pode crer. Olha lá, o Teorema não falhou, hein? Porque tinha aqui, ó. O primeiro comentário é do Jeremias. O segundo é do Luiz. O terceiro é do Alan Braga. E o quarto é do nosso amigo Denis Augusto, Mortadela Detector. Ainda sobreviveu essa raça. Ou seja, rapidamente, os caras... Não ia demorar. Mano, mas que briga idiota, né? Coxinhas e mortadela. Pra atrelarem ao fato de qual era o cargo do cara. Aí, obviamente, tem lá embaixo, Júnior Funilaria. Tinha que ser no Nordeste. Júnior Funilaria, nossa. Traga seu carro, cara. Martelinho de ouro. Que merda, né? Que porra de nome. Tinha que ser no Nordeste. Nordestinos fazendo nordestinidades. Nordestine cagadas. Ô, povinho sem vergonha. Caralho. Aí você vê que, novamente, que os comentários, embora ele teve 49 positivações, né? Que é uma parada meio... Né, é bizarro, né? Sabe? Ele teve 166 negativações, o que eu acho que serve como um bom indicador de que... Nem tudo está, né, perdido. Mano, é bom que o Cícero respondeu o Júnior Funilaria igual a sua mãe quando ela vai pro cais pra ganhar a vida. Caralho. Os caras já começam a hostilidade já, tá ligado? Os caras já chegam na gravadora. Aí outro cara coloca aqui, ó, Júnior Funilaria, baitolão. Já começa a quinta série, mano. Tá pra baixo, tá tudo nas respostas do Júnior Funilaria. Tô vendo aqui. Caralho, que bom. Aí a Aline, mano, comentário maravilhoso. Aline Sanches, além de retardado, respondendo o Júnior Funilaria aí, que criticou a galera do Nordeste. Além de retardado, você é inocente. Vota e defende bandido em toda eleição e não sabe. Aí o Denis Nicolau, vamos namorar, Aline? Cara, comentário, mano, alguém tem que fazer um estudo, cara. Cadê o Átila lá do Neurologia? Pra conseguir entender, tá ligado? É, o Átila é gênio, cara. Demorou, né? Demorou. Mano, que galera, bro. Comentaristas de portal de notícia. Puta, pô, que pariu. Só maluco. A gente esqueceu, pra variar, mantendo a tradição, do que isso nessa notícia. Ah, sim. Quem foi o brother que nos mandou essa notícia? Foi o Carlos Galvani, achei aqui. Arroba. Carlos_Galvani, com I. Grande abraço pro Carlos, que não falou de onde era. O pessoal devia dizer de onde é também, né? Pra gente ter noção. Mantendo a... Caralho, eu tinha feito um... Ia fazer uma brincadeira aqui, mas não deu. Caiu pra mim a notícia. Mantendo a... Porque eu não sei quem mandou essa notícia. Acho que foi no Telegram, mas eu não vi quem foi, mano. Na próxima. Então vamos ficar... Que foi a Paula Vado que mandou. Arroba Paula... Paula Vadinho. Deixa eu ver. Tinha colocado pra cair. Que é real. Peraí. Não é, cara. Eu tinha colocado pra cair com você. Paulo Vadinho, tá lá. Mas é um bom. Existe esse perfil? Existe, mas é trancado, não dá pra ver. Pô, é um bom perfil. Seria um bom perfil de humor, mano. Caralho, bateu uma onda forte. Tô vendo um macaco em cima do poste. Caralho, bateu uma onda forte. Tô sentindo rato dentro do meu short. Novinho interesseiro, vou te deixar forte. Vai fumar maconha segurando meu malote. Continuando em prisões aí, graças às eleições, a notícia é o quê? Homem foi preso após jogar urna no chão e começar a chutá-la. Caralho. Eles vão ser a revolta do povo brasileiro. Ele ficou revoltado com as opções que ele tinha? Como é que é? Então, isso que eu vou falar. Eu confesso que eu sou de um título e achei curioso, mano. Vamos descobrir agora. Se não... Eu imaginei que, sei lá, de repente não tava funcionando direito, o cara ficou bolado. Ou ele achou que era touchscreen, apertou na tela e nada aconteceu. Mas vamos lá. As eleições municipais no estado de São Paulo não foram marcadas apenas pela conquista em primeiro turno do candidato tucano João Dória Júnior. Com 50... Caralho, tem que falar os porcentagens. 53,3% dos votos. Mas também por uma série de prisões por crimes eleitorais. Caralho, muita gente foi presa, tá ligado? Não foi só o nosso amigo lá da Bahia com 300 quilos de drogas. O balanço divulgado na manhã desta segunda-feira, dia 3, mostra que 265 pessoas foram detidas durante o pleito paulista. Caralho! Gente pra caralho, né, mano? Porra! Ah, foi um dia agitado nas delegacias paulistanas. Sem dúvida. Entre as prisões, a mais grave aconteceu... Caralho, a gente achou a mais grave, ó. Entre as prisões, a mais grave aconteceu na capital, quando um homem foi detido após quebrar uma urna eletrônica, depois jogar o equipamento no chão e começar a chutar. O caso aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Ricardo Vitiello, Seção Eleitoral 246, ainda na capital. Outra pessoa foi presa por praticar boca de urna. Porra, mas aí é foda, porque, mano, porque prendeu um, prende todos, porra. Boca esse... de urna, é o cara fica fazendo a panfletagem. É, né? Na frente da escola, tá ligado? Fica... Antes era permitido, era uma loucura, mano. Os caras faltavam se pegar. Caralho, vota no PT, vota não sei quem, vota com camiseta e o caralho, tá ligado? Aí agora é proibido, mas aí os caras dão um migué, né? Um monte de gente vai com camiseta, vai... Cara, é foda porque eu lembro quando eu era moleque, eu não sei se as regras... Esse negócio de Boca Juniors é proibido há 1000 anos, não é isso? Sim, sim. Sempre foi, não foi? É, 1000 anos eu não sei. Não, é recente, porra. 1000 anos é muito tempo. Porque quando eu era moleque, eu lembro que eu tinha amigos, que não posso identificar aqui, mas que trabalhavam pra políticos em Fortaleza. De repente até houve esse programa. E aí, tipo... Na verdade, os pais, porque eu era moleque, né? Então os pais desses meus amigos trabalhavam no Polícia Fortaleza. E eles faziam Boca de Urna e chamavam de Boca de Urna e tudo mesmo, entendeu? Ele levava criança. Com sim, sim, vamos lá fazer Boca de Urna. E aí a galera pagava, sei lá, R$20 pra cada um. Pode crer. Você tá ligado que a parada da mortadela é daí que surge, né? Eu tô ligado. Pagaram os caras com uma graninha e um sanduíche de mortadela. E exatamente, sanduíche de presunto do Chaves. Aí continua aqui. Esse, aliás, foi o crime que resultou em mais detenções no estado. Durante o domingo, entre os municípios, Taboão da Serra foi o que mais registrou, com 67 ocorrências. Tinha uma galera em Taboão da Serra fazendo Boca de Urna. Por lá, todas as prisões aconteceram por crime de Boca de Urna. Acabou de falar isso aí, cara. Além das prisões por Boca de Urna, 23 pessoas foram levadas à Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral. O que seria corrupção eleitoral? Boa pergunta. Todas as ocorrências aconteceram na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Olha aí, ó. Estamos tendo no padrão. É, Taboão, a Boca de Urna come solta. Em Guarulhos, a corrupção eleitoral come solta. Também foram realizadas prisões por propaganda eleitoral. Cara, na real, eu tava curioso pra saber do brother. A história aqui foi: homem foi preso após eleitoral no chão. Mas foda-se, é o reporte da polícia, tá ligado? Cadê isso? Onde é que tá isso? Tá no site que chama onda.com. Eu cheguei no final aqui da notícia e não tinha. Não explica qual é o motivo da revolta do maluco. Acho que passaram a rasteira na gente, hein, peraí. Vamos usar o Google pra ver se realmente isso aconteceu. Se bem que eu acho que aconteceu, porque eles falam até o nome da escola e a sessão eleitoral. E o caralho. Não, é porque tá aqui, tá. Oh, mano, a gente leu o site errado, tá ligado? Que site foi uma bosta. Ah, vamos achar outro, seja por isso. Peraí. Cadê o site original? Deixa eu ver aqui de novo. Homem é preso. Ó, tem no TRE, isso aí realmente aconteceu. Não, aconteceu de fato, é porque só fala, voltando ao segundo parágrafo. É, o boletim da polícia, mais grave, não, tá certo, realmente aconteceu. É porque não falam nada pra gente de contexto, o cara simplesmente foi detido após quebrar a urna eletrônica. Depois de jogar o equipamento no chão e começar a chutar. Tem outro, no link do TSE, tem realmente boletim do dia seguinte, e eles falam, capital, um eleitor quebrou a urna eletrônica, jogou no chão e chutou. Taboão da Serra. O cara pegou isso. Mais esse cara? Pois é, então. Não tem. Aqui, vamos ver. Carapicuíba, onde eu moro. 6 ocorrências envolvendo 10 pessoas presas por Boca de Urna. Total de prisões em Carapicuíba, 10. É o repórter da polícia isso daí. Não, mas, porra. Osasco, candidato a vereador e 2 ocorrências por preso em Boca de Urna. Caralho, o candidato foi preso em Boca de Urna. Achem esse cara pra mim, que eu quero saber que história é essa. O nome dele, por favor. Como é que o sujeito quebra uma urna e a gente fica sem saber o que houve, o que aconteceu? Pois é, os caras... Eu quero entender. Qual o motivo, né? Será que ele simplesmente não tropeçou no fio e derrubou sem querer a turma que tava lá, os mesários, falaram, malandro? Ah, pode que os mesários ficaram putos. Tá quebrando a parada aí, vou chamar a polícia, vagabundo. Ele tava lá, ele foi uniformizado de algum partido que os mesários eram contra. Aí os caras, tá quebrando essa porra aí. Ah, será, mano? Então, mas foi isso aí. Notícia decepcionante, né? Notícia decepcionante. Foi um pouco como é que se diz? Anticlimático, acho que é o termo. Total, a gente caiu no... Porque eu queria saber a história, o que que levou. Eu queria o backstory, a origin story desse super vilão eleitoral. Que saiu quebrando o justiceiro, urna. Né? O justiceiro da democracia. Porra, então, porque rolou recentemente... Um sujeito que tava quebrando... Vou até pegar o vídeo aqui pra colocar no meu post. O sujeito que entrou na Apple Store e tava quebrando celulares com bola de boliche. Você viu essa? Caralho, não. Mas por quê? Ele é contra o maldito capitalismo? Não, eu também não sei a história direito porque eu não fui atrás de... Eu só vi o vídeo, não tá entendendo? Pera aí. Ou ele é um usuário heavy user de Android. Pera aí, breaking. Deixa eu ver aqui. O cara... Aqui, ó. Olha o link. O cara entrou, foi na França, acredito. Ah, porque não quiseram... De acordo com a descrição do vídeo, né? Não quiseram dar devolver a grana dele por alguma coisa que ele comprou e não aceitaram devolução, algo assim, olha lá. Caralho. Aqui, tá aqui o link no post, o cara indo quebrando tudo, parece que ele tá com uma bola de... Não, o que ele tá na mão? Uma pedra? Eu li sobre um cara que tinha feito isso com uma bola de boliche, mas agora que eu tô vendo o vídeo, não é esse aí. Esse, ele tá com uma pedra na mão, acho. Pô, ele fez um estrago, hein, malandro. Mano, olha isso. Nossa, muito celular quebrado. Só que esses celulares que eles usam como display já tá muita coisa, né? É, a maioria... Ele já é o que eles chamam de, na, nos negócios, em business, de write-off. Isso aí eles já não vão vender mais, entendeu? Eles já... É só pro dia... Assim, eles vão ter que gastar pra... Colocar outros. Alguém que fale francês aí, por favor. Mas sabe o que eu acho foda? Quem é que vai ter a moral de parar esse maluco, mano? É, pois é. Você chegar pra ô, cidadão, pode quebrar eu aí. Eu não ganho bastante. Nem pra fudendo. Mim, ter com um cara que tá, obviamente, desvairado, digamos assim. Um bagulho, uma pedra na mão, sei lá. Uma pedra na mão quebrando as paradas. Deixa quieto. Deixa ele quebrar lá. Tem um brasileiro que o cara quebra, tipo numa C&C da vida, sabe? Bagulho de material de construção. Ah, não entregaram meu piso? Beleza! Mano, ele faz um estrago muito monstro na loja. Aí é chega o segurança nessa pegada, tá ligado? Jamais vou tocar no cara. Aí o segurança, não, mas também não é assim que resolve, né? É o cara, não é assim o caralho! Deixa eu ver se eu acho aqui. Mano, não existe ninguém com mais ódio, mais furor no coração do que o cara que gastou dinheiro e sente-se lesado. Não, e o cara, pro cara chegar nesse nível de vou quebrar e foda-se, ele deve estar muito, mano, ele deve ter tentado resolver pra caralho. Ele já tá disposto a ser preso, ele tá disposto a acontecer, entendeu? Ele é uma missão suicida. Ele não tá preocupado, entendeu? Com as... Aqui, achei, ó. Consumidor enfurecido quebrando tudo em loja. Opa! Coloca, é brasileiro, é muito bom, mano. Avança lá por 2 minutos, sei lá, que ele link começa a contar a história dele. Na postagem no hbdia.com. Avança pra 2h10, 2h20, mais ou menos. Ele, que aí ele já começa explicando. Esse é o melhor vlog que eu assisti hoje, sem dúvida. Mano, e ele avisa, tipo, ele entra como aqueles caras que vão assaltar o banco, tá ligado? Uh-huh. Ele vai no meio da loja e fala, vou quebrar tudo e vai todo mundo tomar no cu. E eu quero ver quem vai me parar. Aí ele começa. Mano, ele vai com a marreta, eu acho. Caralho, muito bom. Precisa mais entregar, não. 2h40. Vamos ver. O vídeo começa ele dando toda a apresentação do contexto. É vlogzão mesmo. Ele explica, ele pagou... Olha a descrição do vídeo, ó. Depois de comprar R$4.000 de materiais de construção à vista e não entregarem, ele faz justiça. Cadê? Ele pega uma marreta? Vamos ver. Ele pega uma marreta, ó. 2h40. Pode ver, ele sai picando a marretada. E aí é coisa que seriam vendidas, mano. Não é amostra, tá ligado? Pode crer. Então, peraí, quem é que tá filmando? É ele mesmo? É, ele mesmo. Chama a polícia! Mano, tá muito puto. Se chama a ligar polícia nessa porra! Ai, o brasileiro é maravilhoso, mano. De Cico, ó. Falei CIC, mas ele não é de Cico, veja você. Ele ainda fala, não quero machucar ninguém. Não, e o segurança fala, não é assim que resolve as coisas, não vai solucionar nada. Aí ele, não vai solucionar, mas agora eu tô satisfeito. Foda-se, não quero saber de solução mais. Cara, que sensacional. Como eu queria estar num local onde eu imagina fizesse isso, mano. Caralho, fazia um vlog na hora ali. Ao vivo. Ele falou, não tenho nada contra ninguém aqui, não encosta em mim. Sim, eu só queria quebrar as paradas. É contra a instituição que o lesou, não é contra a pessoa física. Mano, o cara tá revoltadaço, compadre. E como se falou a situação, né? Primeiro, inicialmente ninguém fala nada. Requer que o primeiro cara vá lá tentar falar com ele. É, que aí o pessoal começa. Galera. Sempre o pessoal. Precisa alguém chegar primeiro. Você é louco. Ô, Izzy, mas continuando. Ele quebrou pouco. Peraí, que eu tô ainda tendo um momento catástrofe aqui. Quebrou pouco, hein? Quebrou pouco. É, dava pra ele fazer um estrago maior, mas deu um prejuizinho, mano. Mano, se eu fosse segurança na moral, eu só. Fazia. Só observo. Marcava presença que tô lá, tá ligado? Se eu sou segurança, eu tiro foto pro Instagram. Foda-se. Olha o que tá acontecendo aqui no trampo hoje. Como diriam os Racionais, vou proteger o patrimônio do Playboy. O que mais que tá na revolta aí, além do nosso quebrador aí? Eu descobri um negócio aqui sobre o meu querido Ceará, Evandro. Uma peculiaridade da lei eleitoral que a gente foi descobrir, eu acho que todos nós descobrimos, por causa dessa situação que aconteceu lá em Cariús, que nunca ouvi falar na minha vida. Ó, Cariús, olha aí. Cariús.

Tem muçulmano? Cara de muçulmano, talvez, do pessoal lá do Oriente Médio. Pior que não, tem as fotinhas na notícia, deve ser eles dois. Ah, e o seu principal adversário, Antônio Valdenizo de Costa, também conhecido como Niso, aí faz mais sentido. Sim. Receberam os mesmos 5.811 votos. Como a legislação eleitoral só prevê a realização da disputa em um segundo turno de cidades em que há mais de 200 mil eleitores, o novo prefeito de Cariús foi decidido no critério de desempate. Conforme o artigo 110 do Código Eleitoral, em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato. Caralho, mais não faz sentido. Mano, o cara que ficou em segundo, o mais jovem aí dessa disputa que ficou empatada, tem que ter ficado duplamente indignado. Uhum. Primeiro por esse desempate injusto pra caralho, tá ligado? Porra, cara, qual a lógica? É, não tem lógica nenhuma. E segundo, porque ele era de uma cidade pequena, né? Porque, por exemplo, se a gente tá em São Paulo, só que você tem 20 mil votos e eu tenho 18 mil votos, vai ter segundo turno. Mesmo que tenha uma diferença de 2 mil votos. Esse cara, ele conseguiu empatar com outro maluco, mas por ele tá com uma cidade pequena, ele não pode ter segundo turno, tá ligado? Aí o cara usou a carta da idade, mostrou o RG pra descer pela frente do ônibus e se tornou o prefeito, veja você. Caralho, mano, eu tô tentando entender. Isso é pra dar um certo benefício aos idosos e tal? Pra... Não, eu acho que sabe o que? Foi quando os caras estavam fazendo a legislação, o cara falou: ah, mas essa porra nunca vai terminar empatado. Aí bota alguém não. Coisa aí. É, alguém não, mas tem que ter, né? Vai que ter. Ah, foi tão pouco, dá pro mais velho e já era. E pronto, vamos. É. Próximo tópico. Expediente. É. Capaz que foi algo assim mesmo, mano. Mano, certeza que foi algo assim. Se bem que se, do jeito, ouvintes, por favor, eu que tô curioso agora, se for um concurso público e ficar empatado, nota aí do caralho que seja sendo avaliado, isso também se aplica, é. Cara, eu posso estar viajando bonito, mas eu acho que eu já li algo em relação a esse concurso público, mas eu acho que no caso do concurso público é o oposto, hein? É o mais novo que os caras pegam? Pra conseguir trabalhar direito. Alguém fala pra nós aí, mas eu já vi uma coisa desse tipo. Não, esses dias, eu mandar... Critério... Empate é assim mesmo, é umas coisas nada a ver mesmo. Mandar um abraço lá pro pessoal dos padrinhos lá do MPB no Telegram. Esses dias rolou uma puta discussão por causa de cota, tá ligado? Gente que era a favor da cota, contra a cota, que era injusto. Maluco, injusto é esse brother aí, ó. Caralho, pois é, o mais velho, tipo, como assim? Um tinha 41 anos, o Niso, e o outro, o Irã, tinha 46 anos. Aí os caras falaram, dá pro de 46, coitado. Caralho, olha só, a gente quase esquece, hein, quem foi que mandou essa... A gente sempre esquece, quase não, é o padrão esquecer. Quem nosso mandou... amigo Gabiru, @Gabiru com H no final. Mandou várias notícias sobre isso, algumas a galera tinha mandado antes, mas ele tá sempre presente. Exatamente. Tem um finalzinho aqui, ó. A decisão poderia ter sido diferente caso qualquer um dos 586 eleitores que votaram nulo. Olha isso, mano. Teve uma galera que votou nulo e não ajudou nenhum dos dois. O voto nulo, no caso, é o nulo é o cara... Tem como você votar... Eu nunca votei nessas urnas eletrônicas, né? Então, tem como você votar nulo acidentalmente? O nulo é uma parada... É um botão, mano. Tem. Não, o nulo não é o botão. O branco é o botão. Nulo, o que é o nulo? Você não vota, então? Nulo é quando você tá intencionalmente... Você vota no nulo que não existe? Você tá cancelando o seu voto. O em branco é quando você diz assim, vai qualquer coisa aí. Ah, é, pode que já chega o botão. O nulo é quando ele é um voto que não vale, entendeu? Você bota um número que não existe e apertou confiança. É, se o cara for jegue no... É, a nossa próxima notícia vai falar disso. Mas por exemplo, se o cara, sei lá, era 13, vai. Aí o cara chega lá e põe 16. E não existe o 16, aí ele votou nulo, errado, sem saber. Que bosta. E teve uma galera, ó, teve 586 que votaram nulo e 116 que votaram branco. Tivesse mudado de ideia de última hora... Caralho, se um cara, pode crer. Foda, né? Um cara, mano. A mulher desse Niso deve ter ficado, filha da puta, você não saiu muito, você falou com pouca gente, faltou só um. Do cara que perdeu, que era mais novo, tá ligado? Sorte do segundo, que precisou aguardar até a contagem do último voto para comemorar a vitória. Ou melhor, o empate. Caralho, que cidade, mano. Aí no comentário o maluco fala aqui, ó. Na cidade de Cubatão, São Paulo, aconteceu a mesma coisa, porém não era candidato a prefeito, e sim vereador. Você é louco, mano. Tem um cara falando do Temer aqui, muito cretino nesse comentário. Mano. A próxima é... Eu tô até um pouco chocado, vou falar pra você, que rolaram relativamente poucos comentários sobre política nesses... Se você considerar o contexto, você não acha? Sim, sim. Pelo momento que o Brasil tá vivendo, né? Um pouco. This song drives me bananas, banana phone. Ring, ring, ring. Boop-a-doop-a-doop-doop-doop. Cara, a próxima notícia enviada por... Deixa eu olhar aqui rapidamente. Caleb. Uma galera enviou, mas ele foi um dos primeiros. Possivelmente uma das notícias mais que a gente mais recebeu até hoje. Caleb, underline, arroba Caleb. Que foi o seguinte. Candidato que fez campanha com o número errado atribui confusão essa ao partido. É sensacional. Tá no nosso jornal extra aí, que já é um clássico aparecer aqui no MPB. Aí tem a fotinha dela, mano. Pela fotinha. Ela lembra um pouco a mulher do sanduíche Ish. A... Oh, pode crer. Como era o nome? Ruth Lemos? Ruth Lemos, isso mesmo. Acho que ela mesmo, é. Meme pré-YouTube. Porra, Ruth Lemos, sanduíche Ish. E aí tem aqui a notícia, mano. A notícia sabe o é que é foda? Boa. No momento que a gente ia começar a ler essa notícia, o Marcelo Neves, arroba Márcio Huser, H-U-S-R, acabou de mandar aqui no meu Twitter. Essa se notícia. Se não tiver o da mulher que divulgou o próprio número de vereador errado, nem vai valer a pena ouvir. Não, a gente então, decidiu fazer esse programa por causa dessa notícia. Depois a gente foi atrás de outras, tá ligado? Exatamente, a gente montou esse especial ao redor dessa notícia. Que genial, mano. A candidata vereadora na cidade de Guajará-Mirim, em Rondônia. Porra, Rondônia tá se tornando o novo Paraná, hein, mano? A gente já falou de Rondônia aqui várias vezes. O cara lá que roubou o feijão do... Sabe o que seria foda? Um projeto foda pros brothers aí. Porque eu não tenho tempo, não tenho know-how. Um mapa interativo do Brasil que você passa o mouse... Pô, pode crer no Google Maps, né? E vai aparecer nas notícias bizarras que já aconteceram lá. E a gente faz um... dá pra fazer, porque o cast tá no começo ainda. Pois é, ficaria foda. Não, mas Rondônia já apareceu. O cara que roubou o feijão sendo cozido, lembra? Era em Rondônia. O Brasil é muito bom, mano. É, e o Rondônia, que fez campanha eleitoral com o número errado, recebeu 3 votos. Edilamar. Pera aí! Quem que votou nela, então? Ela deve ter votado nela. Sei lá, depois que ela descobriu... Não, mas se ela divulgou o número... Cara, quem votou nela foi por acidente, então. Ela foi votar... Não, caralho, ela deve ter ido votar tarde, tá ligado? 4 horas... Aí ela viu que tava errado e saiu avisando pra turma, mas não deu tempo. Aí 3 votaram nela. Ela só avisou pra 2, tá ligado? Edilamar, então, PTN, fez... Isso é uma teoria. Com certeza foi isso, vamos ver. Votaram nela errado. Aí, tá vendo? Você perguntou se podia votar errado. Olha aí. Fez a campanha. Os caras digitou qualquer número lá, porque número de vereador são 5 dígitos, tá ligado? É. Aí veio a fotinha dela e falou, essa aqui tem cara de ser honesta. Aí confirmou. Fez a campanha eleitoral com o número 19159. Mas ao digitá-lo na urna, se surpreendeu porque ele aparecia como inexistente. Foi então que ela descobriu que o seu número, na verdade, era 19789. Caralho, era bem diferente, mano. Como tipo, foi isso, mano? Mano, 19159 pra 19789 muda 2 dígitos. Não, eu tô dizendo. E muda pra caralho, tá ligado? O outro não parece com 5. Mas não é tão assim, eu vou te falar porque se você tá sem óculos. Dá pra você... Caralho, esse... O 8 virou 5, mano! Eu vou te falar... Mano, você parece que nunca viu letra de mão completamente garranchada. Mano. O cara faz... Cortar, ler tudo errado. O 1 virar o 7, eu entendo. Tem uns caras que fazem um 7 meio mas louco. Então, o 5, se você para pensar, é o 8 sem duas barrinhas. Aí ele junta. É, faz sentido, faz sentido. Se o cara fizer um 5 meio fechado no papel, alguém deu o papel pra ela escrito, e aí tô falando, mano. Porra, Edilamar, que então tomou no cu lindo. Ela, na verdade, era 19785 e ela tinha usado santinhos com os dados errados. Em entrevista ao Extra, na tarde dessa segunda-feira, Edilamar Quintão, que é professora... Olha, é professora fazendo coisa errada. Ei, professora. Que é professora na rede estadual de Rondônia, atribuiu seu erro ao partido. Partido Trabalhista Nacional, PTN. O partido pediu mais 3 números, além do 19, e eu dei 159, porque é a data do meu aniversário, 15 de setembro. Ó, faz sentido, fácil de lembrar, deve ser a senha do banco dela também. Sem dúvida, ela escolheu o número dela do mesmo jeito que o cara bota os números da Mega Sena, então. Eles fizeram tudo e enviaram ao TRE. Eu assinei um papel e não li, porque acreditei que estava certo. Ó, o jumento aí, ó. Como tá é vendo? Que você... Ô, mulher professora, mano, querendo se candidatar, não lê o que assina, caralho. Porque acreditei que estava certo. Calma aí, onde tá? Cara, me perdi foda. Ah, eu confiei totalmente neles. E eles me disseram que ia me dar suporte em tudo, contou. Ela também afirmou que fez o que o próprio partido fez numa gráfica. Os 5 mil santinhos. O partido tava de sacanagem também, né, mano? Mas se a mulher tá dizendo que esse é o número, pô, como é que não, o partido... Mas, ó, a mulher falou que esse é o número, é nóis. Aí ela assinou sem ler, beleza. Aí o partido mandou pro TRE, que é o que importa. Aí o partido faz o bagulho dela errado ainda e devolve pra ela, caralho. Aí não tem tanta culpa assim, tadinha. Amiga. 5 mil santinhos. Você não prestou atenção. Ela também afirmou que o próprio partido... É do partido, é da gráfica, é do caralho. É da Dilma, Mas não é dela que botou o negócio errado. Vai, vai tomar. Mas ela não leu, o erro dela foi não ler, mano. Por isso que eu leio, crianças, leio a bula. A gráfica fez o bagulho sempre, errado, 5 mil santinhos. 5 mil santinhos que ela distribuiu e mostrou na televisão. Ó, que desgraça. A professora também alega ter ficado sem apoio do partido para circular por todas as áreas da cidade. Adiantar o quê com o número errado? Apesar disso, ela não sabe se irá se desfiliar ao PTN. Olha, eu acho que é uma boa, hein? Depois dessa confusão aí. Eles não me ligaram e nem se pronunciaram. Estou arrasada. Mas ainda não sei responder o que vou fazer, desabafou. Sobre as críticas que tem recebido na sua. Você vai votar Eu acho que com três votos você não consegue fazer muita coisa, não, minha senhora. Você vai voltar pra trabalhar o que você fazia antes, caralho. Da aula, espero que não seja de matemática. Nossa, já pensou. Sobre as críticas que tem recebido nas ruas e na internet, Edilamar disse que são injustas e que, no domingo, ficou espantado com a percussão do caso. Fiquei Peraí, ela ficou com a percussão do caso, você falou? Repercussão. Se ela estivesse tocando, caralho. Carai. Fosse o bongo do Jô. Fiquei assustada. Não atribuo isso à falta de capacidade. Estudei muito para chegar onde cheguei e criar minhas quatro filhas. Porra, aquele lá veio o discurso. O que isso tem a ver? Fiz faculdade federal, tenho pós-graduação e as pessoas estão falando que eu sou burra. Rebate? É porque é uma tia velha, né, mano? Então, não, se fosse você... Ela tem tudo isso, mas ela não tá ligada como que é a internet. Apenas isso. É isso que é foda. Se fosse eu e você, a gente tava rindo da situação. Eu tava gravando podcast, zoando com a própria cara e tal, né? Exatamente. Nos memes. Mas a mulher é uma tia velha, mano. Então ela é de outra geração. Muita gente esculachando. Não é algo que ela tá, digamos... Não tá acostumada com a zoeira. Emocionalmente capacitada, entendeu? Rebate, acrescentando que não achou que a notícia fosse sair da cidade. E as netas falaram que eu estou famosa. E a mais velha está toda feliz. Mas não é essa fama que eu quero. Recebi muitas críticas, mas apoio também. Mano, a notícia é gigante, ela vai embora, muito bom. Tem várias declarações dela, tá ligado? A candidata recebeu o voto dela mesma e de outras duas pessoas, deixando-as longe de ser eleita. É isso que você teorizou mesmo, mano. Ela conseguiu. Não, sabe o que é? Daí você vê que o brasileiro não tá nem aí pra política. Vamos fazer uma análise sintática aqui. Você fala, Izzy, Evandro, vota em mim lá, sou candidato a vereador, beleza? Eu falo, porra, demorou, o Izzy é meu parceiro, vou votar nele aqui que se ele arrumar alguma coisa, ele arruma um pouquinho pra nós. Aí você me fala, meu número é 15123. Aí eu anoto, 15123 é o número do Izzy. Chega lá no dia, eu boto 15123, a urna aparece da tela azul. A urna aparece a interrogação. Qual que seria a minha? Me locomover até o nobre mesário. Falar, amigo mesário, algo está errado. E aí tentar... Mano, a mulher não teve ninguém pra fazer isso por ela, tá ligado? Apenas ela que se ligou. E pronto. Você tá ligado que, na real, ela recebeu 3 votos e se ela tivesse usado o número correto, ela teria resolvido, sei lá, 7 votos. Você imagina, não, né? Sei, mano, de repente... Ó, continua aqui, ó. O vereador mais votado no município teve 951 votos. Não é muito. Enquanto o menos votado, mas ainda assim eleito, foi escolhido com 361. Ah, menos votado, mas ainda assim eleito. Entendeu? Então o cara... De vereador com 3 votos... Não, beleza. Mas, mano, não sei como foi a campanha da mulher. Ela fez 5 mil santinhos lá na gráfica, maluco. Eu não sei também como foi, mas dá pra imaginar se ela nem sequer conferiu a porra do santinho. Saiu dando sem nem olhar. Se tivesse desenhado uma piroca no santinho, ela tinha... Ela ia entregar... Caralho, vote em mim pela volta da escravidão, tá ligado? E ela entregando. E ela entregar, caralho. Caralho, imagina, mano, a mulher pouco perdida. O secretário-geral do PTN em Guarajá Mirim, Antônio Aledori, é só nome bonito, hein? Antônio Aledori rebateu as críticas e disse que houve erro, não me diga. Não houve erro do partido, porque todas as certidões estão certas. Fizemos o material, mas a arte com a foto e o número era dos candidatos. Então, o erro, peraí, deixa eu ver se eu entendo aqui. Tá um jogando pro outro. O erro, então? Quem cometeu o erro? Ela deu o número certo, né? É isso que ela tá dizendo. Ela bolou o número da cabeça dela, que era o número do ela de aniversário. Ela deu 19159, né? Sim. Certeza absoluta que ela que escreveu era uma puta isso. Eu tô falando, era um puta... Eu vou até pegar a caneta. Aí o cara do partido entendeu que era 789. Eu consigo fazer isso aqui. Quer pegar a caneta? Tem a caneta, tá aqui, ó. Pega a caneta. Link no post aí, o Izzy vai explicar. Vou escrever. Pega a folha do sulfite, caderno. Pega a folha aqui também. O que essa mulher fez? Ela desenhou. Ela escreveu o nome dela e pôs o número. O número, cadê aqui na página? O número é 19. 159 era. 159. Não, 19159. 9159. Aí eu escrevi um 959 com a minha letra normal, certo? Aí logo embaixo eu boto aqui, ó. 1959. Tá aí, foi assim. Essa aqui é a imagem. Tá aí a imagem do post. Até o Evandro vai se surpreender quando ele ver. Eu juro pra você que ela escreveu isso aqui. Manda no Skype, caralho. Tira a foto. Tira a foto aqui, ó. A mulher... Esse aqui era o 5 dela, tá ligado? Ó, esse é o 5. Puta garrancho. Eu vou te mandar aqui, peraí. Mandar no Twitter que Skype é uma merda pra mandar foto. Certeza absoluta que foi isso aqui, ó. Abrindo. Nada, nada importante aqui do outro lado do papel. Beleza. Aqui. Tá aqui o papel. Ok. Deixa eu mandar aqui no Zaps. Aqui, ó. Evandro, essa parte eu vou tudo cortar, então não se preocupe com nada. Não sou vindo. Sim, tem que ser rápido, tem que ser dinâmico. Tem a imagem no post. Abre aí, Evandro. Certeza que o 19159 que você viu foi isso aí, ó. Caralho! Nenhum médico não escreveu desse jeito, mano. Eu juro, caralho, pra você. Eu apostaria meu, todo o dinheiro que eu tenho na minha conta nesse momento, que tá muito. Mas aí eu cara... apostaria. Aí virou 789. Tá vendo como é que foi? Eu juro pra você que foi assim, mano. Aí o cara, o presidente do partido, falou o seguinte: não houve erro no partido, porque todas as certidões estão certas. Fizemos o material, mas a arte com a foto e o número eram dos candidatos. Pedi para ela trazer santinhos para vermos quem foi a gráfica que fez. E se houve erro, vamos entrar com a ação de danos morais. Eu quero que achem o documento lá, o que ela assinou. Que ela deu, né? É. Que ela deu, que eu juro pra você que foi isso aí, que vai ser. Aí que vamos zoar ela mesmo. Os outros vereadores fizeram santinhos e entraram. Como faz 45 dias de campanha e não olha se o número tá errado? O cara indignado, tá ligado? O Eleodoro, presidente do partido. Aí continua aqui, erro da candidata. O juiz da primeira zona eleitoral de Rondônia, Paulo José do Nascimento Fabrício, afirmou na OESA que o erro não foi da justiça eleitoral, mas sim da candidata. Ih, cara, é... Errou duplamente, ele escreveu tudo errado, feito o analfabeto do inferno. Dona Edilamar, a casa tá caindo, hein? E não conferiu, é isso aí, mano. Não tem o outra. Candidato escolhe o número na convenção partidária e ele apresenta os dados ao cartório eleitoral, onde preenche e assina os documentos. Ou seja, ele escolheu o número, preencheu e pegou os documentos do cartório eleitoral. Caralho, mano, não tem desculpa. Foi isso aí que você mandou mesmo. Ela fez um puta garrancho, nunca mais ela olhou se tava certo. Violento, não quis nem saber e pronto, foda-se. O magistrado acredita que a candidata ou o próprio partido dela, o PTN, possa ter errado na hora de confeccionar os santinhos. Ela não conferiu os santinhos com a documentação. A justiça eleitoral recebe o pedido do jeito que o candidato quer. Ele não cria os nomes ou números. Tenho 30 anos de serviço público e nunca vi isso acontecer. Um candidato não fiscalizar o número é uma falha muito grave. Imagina fiscalizar os números da prefeitura. O cara já deu aquela cutucada. O cara falou, essa jumenta não sabe olhar nem o número dela. Quer se candidatar? Quer alguma coisa, caralho? É sem dúvida que foi isso, mano. Não tem pra onde correr. Minha amiga, admita logo. Porque é foda que em nenhum momento ela fala, porra, ó, eu vacilei. Caguei, ela gente. Ela não fala isso. Você notou? Que cagada. É, não fala. Ela fica tentando. Culpa foi da gráfica, culpa foi de não sei quem. Do partido, é. que não deu suporte. Culpa da Dilma, fora Temer. Não há golpe. Só cara... que admitiu. Eu nada. Nada. A mulher não... Cara, é foda, né, mano? Evandro, onde é que o pessoal pode encontrar este podcast? hbdia.com.br/podcasts. Eu sempre esqueço se tem o S ou não. Filho da puta, toda semana. Podcast. Pode, com E no final? Ou podcast. Com temudo? Podcast. Podcast. Podcast, cara, dentro podcast do HBdia. Ou no seu programinha aí de podcast que você usa, você escreve lá. No podcast, no SoundCloud, né? Ah, siga-nos! Sabe uma cena que eu acho que existiu, que a gente devia gravar e colocar no Instagram? Essa cena, o cara baixou lá o aplicativo de podcast dele, aí ele não conhece qual podcast ele vai baixar ainda. Aí ele vai e busca o melhor podcast do Brasil. Aí aparece a gente. Aí ele já assina e tudo mais. Façam isso, vocês conhecem... Já assina. Porém, Izzy, só existe por quê? Graças a quem? Evandrinho, só existe por causa do generoso apoio dos nossos padrinhos lá no padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil. Se você for lá no padrim.com.br, aí você pode contribuir com o que você puder, com o que você quiser. De um real, dois, cinco, dez, né? 100 mil, se caso alguém entregar na Mega Sena, sempre é importante falar. Sena, né? Se o programa durar o suficiente, de repente alguém aí ganha, né? Aí a Mega Sena da virada tá chegando. O MPB não existe sem a galera que colabora com a gente, que apoia a gente no Padrim. Não, simplesmente não existe. Então, muito obrigado, pessoal, por fazer com que esse programa seja viável. Sim, sim, sem vocês a gente jamais pararia pra gravar, vou olhar as notícias, mano, caralho. O Evandro sabe muito bem. Cara, quantas vezes, Evandro, a gente fala, vamos gravar hoje? Aí, puta que pariu, não deu tempo. Aí diz o seguinte, caralho, tem 99 vidas, tem vídeo, tem o caralho, tem que sair pro trabalho. É tanta correria todo dia. Cara, a gente tá gravando hoje, na quinta-feira, né? Sendo que o planejado era na segunda-feira! Pois é, a gente tá literalmente todo santo dia dando merda pra gravar. Todo santo dia, brother. Aí você tira, se não tivesse padrinho, mano, não tinha podcast, mano. Ia ser um por mês e olha lá, ia ser quando a gente tivesse nada pra fazer. Ia ser que nem o Gás da Galhofa, brother. Dois episódios e acabou. Sim. Só mantém o negócio, que só funciona porque tem essa via de mão dupla. A gente tá entregando aqui uma hora de entretenimento bacaninha pra você ser ouvindo aí na academia, no trabalho, indo pra padaria, né, viajando. E você tá dando aí os seus trocados aí que você acha que... Se você acha que esse uma hora de entretenimento toda semana... Porra, vale um real, reais, mano. Um real. Cada um desse um real, tava maravilhoso isso. Porra, se cada um que baixa o nosso programa desse um real, brother... Dava pra fazer isso um programa diário, na moral, de rádio mesmo, tá ligado? Sim, dava pra transformar isso em trabalho. Eu gravaria amarradão, hein, se tivesse porra. Então é isso, gente. Mande mensagens pra gente. Seja nosso padrinho. Inclusive, vamos passar uma passada rápida no Telegram pra ver quem são os padrinhos que estão lá. O que tá acontecendo neste momento? Vamos dar uma bisoiada lá. Entrando aqui no Telegram, repórteres do MPB. Temos aqui, vamos ver quem a gente tem aqui. Temos o Bruno Rodrigues, o Grêmio Souza. Ah, o Bruno e o Rodrigo estavam conversando aqui sobre o quê? Sobre. O Grêmio Souza é onipresente nessa porra aí, cara. Aí quem mais? Ele tá sempre aí. O Emanuel Razzolini, que é recém-chegado. O grande Paulo Barquinha, que tá sempre aí, o brother. Gabriel Lodi. Quem mais? O Diógenes Moura. Eu tenho um tio chamado Diógenes. Diógenes não, é o meu hackerman de estimação. Manda muito. Heitor Lopes. Eita, mandaram portaria aqui no Telegram. Eu quero mandar um abraço para ouvintes mulheres que eu conheci recentemente. Ana Spinelli, uma garotinha que inclusive tem um canal no YouTube, bem fofinha. E uma outra chamada Kayane. Não conheço, mano. Parece que não, mas mulher também escuta a gente. Pois é, eu sempre tenho a impressão de que é só macho ouvir nesse programa, mas tem mulher não, também. Porra, as ouvintes, talvez, assim que fala agora, deixem comentários lá no hbdia.com pra gente poder prestigiar vocês aqui. Tá? Twitter, adicione no Twitter, por favor, eu gosto de mulheres. @evandrof. É isso aí, Evandro, tenho que correr aqui pra fazer o almoço, mano. Vai lá. Até semana que vem. Não. Quando eu falo isso, eu sou louco? Não. Eu não tô louco! Tô louco! Batia! Vagabunda! Tua vagabunda! Vagabunda! Tua vagabunda! Pega essa maconha e vai vender pra gente ganhar dinheiro! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Tô louco! Não! Eu não tô louco! Tô louco! Não! Quando eu falo isso, eu sou louco. Não! Eu não tô louco! Tô louco! Badia! E aí, galera, Gabriel Lodi aqui. A minha notícia é sobre o prefeito da minha cidade, que tava tão louco, ele tava bebaço e tava fazendo um ato contra o impeachment, que ele saiu na mão com os playboy na rua, ficou gritando que nem louco, bêbado na rua, foi um negócio escroto, assim. Foi uma cena escrota pra caralho, né? É isso que eu queria falar. Um abraço. E aí, pessoal, aqui é o padrinho Ricardo Sigali, sou repórter aqui do MPB e queria chamar todo mundo pra participar aqui, ser padrinho com a gente, fazer parte do grupo Telegram, falar merda o dia inteiro, velho. Vale muito a pena. Fala, galerinha do MPB, beleza? Aqui é Grêmio Souza, repórter do melhor podcast do Brasil, e eu vim convidar você a se tornar também patrão e fazer parte aqui do nosso grupinho do Telegram. Vem aqui conhecer o melhor bot do Brasil, ter acesso aos melhores stickers do Brasil e ajudar o nosso amigo Isinobre a pagar aquele processinho que veio a galope. Sabe uma coisa que eu tava percebendo, tá gravando já, uma coisa que eu tava percebendo? Eu mudei a apresentação do programa do nada, que era fala galera no começo, e aí agora é na velocidade da luz. Seja bem-vindo a mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Esse aí é mais legal, eu acho. Eu acho mais legal também. Porque teve gente falando que tem saudade do fala galera, mas vamos lá. Fala os dois, cara, fala rápido e fala galera, seja bem-vindo ao maior podcast do Brasil. Aí não dá, mano, vai me atrapalhar todo. Fala, galera, não sai, não sai, mano.